E sejam muito bem-vindos ao Karaokê 64, número 46. Eu sou o Jeff e eu estou com o Jomon. E aí, Jomon? Olá. Tudo bem, Jomon? Tô com a voz cansada, mas sim, tudo bem. Tem alguma história, alguma coisa emocionante para contar? Pra piorar, eu acho que não. Eu tô tentando lembrar. Eu acho que a minha semana se passou em fazer coisa da faculdade e jogar Monster Hunter. Então, não. Mas eu vou falar que eu tô gostando muito de Monster Hunter. Eu vou continuar falando isso. Parabéns pra Monster Hunter. Eu vou contar um pouquinho mais da minha viagem. Eu não sei se eu falei pra você, João, mas eu sempre achei que eu era uma pessoa fake, né? Eu tinha sangue de Okinawa, mas eu não sabia se meu sobrenome era de verdade ou não, né? Mas quando eu fui pra Okinawa, eu descobri que existe um bairro chamado Cuba. E eu fiz questão de ir lá, só pra ver se existe mesmo, né? E tirar uma fotinho com a sereia, né? Porque tinha uma estátua de sereia no bairro, que era o coisa postal. E eu vi que no Google Maps, sim, meu sobrenome tem kanji, né? Eu fiquei muito feliz. Eu achei que eu era meio paraguaio, porque muita gente não já... porque muita gente que é descendente do Japão tem símbolos e coisas e tals, e eu nunca achei, nunca procurei, nunca tive nada, né? Mas como eu tava em Okinawa, eu falei, ah, vou dar uma passeada por aqui e eu vi que existe, sabe? Deu uma sensação boa. E acho que aí eu acabei me empolgando, né? Porque Okinawa é uma ilha turística e tem bastante bugiganga besta para comprar. E tem as coisas assim, do tipo, sei lá, os leões, né? Sim. Eles chamam de Shisa. Shisa, É, o Xa, sim, que são dois, né? né? Um com a boca aberta e outro com a boca fechada. E por que que um tem a boca aberta e outro tem a boca fechada, João? É um pra pegar a felicidade do ar, né? E o outro pra não deixar ela ir embora, né? Pra ele. Era isso, não era? Pega boa sorte, pega as boas coisas do ar, assim, o outro não deixa escapar. Pelo menos o que eu lembrava era isso. Aí eu fui numa caverna, né? Eu fui passear numa caverna, e a caverna é muito moderna, né? Minha esposa, ela não Não, é pera, muito. só essa coisa do Xa é porque teve uma época que eu pesquisei isso pra ter certeza dessa história, porque só tinha me contado essa história, né, de um amigo que foi pra Okinawa também. E aí, só dando uma mais assim, eu tinha lido que originalmente, eu não sei se porque dois, talvez essa parte também, mas eles colocavam em cima de telhados o Xa pra assustar espíritos malignos. É por isso que ele tem uma carinha. Ele é meio feinho, né? Ele é meio do malzinho. Então, só que agora ele tem alguns que são até bonitinhos, né? É, não, agora sai até pelúcia. Sim. Enfim, eu fui numa caverna, né? Uma caverna e, tipo, era uma caverna, sei lá, num ponto turístico, né? Aí você entra na caverna e você vai andando. E vai andando, vai andando, vai andando, vai andando. E não acaba mais, irmão. Você, tipo, passa, sei lá, 15, 20 minutos andando, né? Dentro da caverna? Dentro da caverna, vendo um monte, tirando fotinho nas estalactites, estalagmites, aquelas coisas que a gente aprende quando é criança em geografia e ninguém se importa, né? Aí a gente vai tirando. Aí depois, quando você sai da caverna, o que que você tem que fazer? Voltar, né? Só que aí você tá voltando por cima, né? E quando você volta por cima, tem todo tipo de bugiganga, tranquilaria, tudo pra você torrar o seu dinheiro, né? Porque você já sai da caverna. No caminho? No caminho, você já saiu com fome, né? Mas não dentro, depois você Não, sai. dentro da caverna. A caverna é muito longa. Ah, É tá. tipo, é uma linha reta. Aí quando você sai com fome, você sai com vontade de gastar dinheiro, porque você fez uma coisa entediante. Aí foi aí que eu comecei. Eu falei, nossa, eu realmente preciso de um Xa na minha TV, no hack da minha TV, né? Aí eu fui lá e comprei. Eu comprei e comecei a comprar um monte de porqueira. Fiz uma camiseta. Minha camiseta tava escrito: Por que que vocês trabalham tanto se podem estar em Okinawa, né? Era o que tava na minha camiseta. Uma camiseta personalizada. Mas escrito em qual língua? Em japonês. Tava em Em japonês. japonês. Eu nem sei se tá escrito ali, mas todo mundo que leu, quando eu tava andando, eu coloquei a camiseta e começou a rir, né? E atrás eu personalizei com Shisa e com um kanji de Okinawa, né? É, eu fui me empolgando, né? Aí. Virou um fãzaço de Okinawa. Aí foi o que você falou, né? Aí, tipo, tinha os leãozinhos lá no telhado, essas coisas, né? Aí a gente acaba fazendo coisa de turista, né? Achando que tá abalando e vai comprando um monte de coisa inútil, né? Foi essa minha experiência da caverna. Foi uma experiência bem legal, né? Eu comprei. Inclusive, eu comprei três pelúcias, né? Que eu não precisava, mas eu achei bonitinho. De quê? Pode Dos falar? leãozinhos. Ah, do X-Sas, não? E foi basicamente isso. Aí surgiu meu amor por Okinawa. Comecei a gastar que nem um retardado, né? Deixa eu ver. Eu fui para um parque do abacaxi, né? Parque do abacaxi muito legal. Tipo, tinha plantação de abacaxi e explicava como eles plantavam abacaxi. Eu achei que eu paguei ingresso e ia poder comer abacaxi, mas não, eu tinha que pagar, né? Então eu comi pouco abacaxi, né? O que aqui no Japão é muita coisa, né? Porque no Brasil a gente tá acostumado com fruta, né? E Sim. como É, no Japão é bem caro, né? Okinawa é quente, né? Eu, sei lá, deve ser um dos poucos lugares que tem plantação de abacaxi, né? Sim. E por último, assim, que eu quero contar. Eu fui no aquário, mas é um aquário. Sei lá, tanto faz. Eu fui no Peixe é aquário. peixe em qualquer lugar do mundo. Eu fui na Vila Americana, que é uma vila americana com muitas luzes e muito Papai Noel, né? Tipo, muito barzinho, essas coisas. O que eu queria falar só é de um parque de dinossauro. Tipo, Okinawa parece anos 90, sabe? De tipo. Eles acho que tinham muito dinheiro nos anos 90 e eles fizeram muita coisa, né? Aí você tem um parque do dinossauro, né? Aí quando você entra, né? Do tipo. Imagina um parque velho, assim, sabe? Mal cuidado. Aí, tipo, tem um dinossauro, só que, tipo, a mata ela tá meio que em cima do dinossauro, né? Então ela basicamente esconde o dinossauro. Aí quando você passa, você tem aquele sensor de movimento, né? Aí você tem uma caixinha de Aí o som. dinossauro aparece? Aí você tem uma caixinha de som bem vagabunda. Aí o dinossauro. Aí você tem aquele som do dinossauro. E alguns Lá dinossauros em eles. Jurassic Park, assim. É. Alguns dinossauros eles têm movimentos, né? Só que assim. Como é mal cuidado e a mata é muito fechada, você tem bicho de verdade, inseto, né? Perto de você toda hora. Aí você realmente fica com medo, porque você não sabe, sei lá, se vai ser picado por alguma coisa, sabe? Obviamente, você não vai ficar com medo do dinossauro, né? O dinossauro é de mentira, né? Mas só. Sim, mas o inseto ali Mas é os porque ele tá insetos ali. meio vivo, né? Você andando na trilha lá. E o problema do dinossauro é que alguns mexem e alguns não, né? Então, tipo, você tá olhando assim, aí de repente o cara mexe, aí passa alguma coisa, sei lá, na sua perna e você fica com cagaço, né? Aí minha esposa ficou gritando toda hora. Eu achei sensacional, sabe? Tipo, quando eu passava, sei lá, por aqueles dinossauros de mentira, eu não sentia nenhum medo, né? Agora, dentro de uma mata que tá quase te engolindo e com um monte de bicho em volta, eu fiquei com medo, velho. Porque Nossa. às vezes você tem que desviar um pouco de teia de aranha, essas coisas assim, sabe? Aí Meu Deus. foi uma coisa bem emocionante. E eu só queria falar que comida de Okinawa é ruim, né? Tipo, eu tava esperando uma comida diferente. Ah, não, essa aqui é essa ilha quente, é diferente, não sei o quê. Sashimi é sashimi em qualquer lugar, é peixe cru, né? A diferença é o tempo que você come as coisas, né? Se você come fresquinho ou não faz diferença. Uma coisa que eles têm é chamado de taco rice, né? Que é arroz com molho de taco, né? Não é gostoso, né? Que é É tradicional. taco de taco É. mexicano? É, isso. É taco. Nossa, eu pensava que era de taco. Quando você falou taco, eu falei, ah, beleza, taco e rice é arroz e taco de takoyaki, né? Tipo, Não, não. não. Não, é tipo, eles jogam queijo. Molho de taco mexicano e arroz. Fica uma gororoba ruim, né? Falou que é tradicional de lá. O bolinho de chuva, eu não sei. Bolinho de chuva no Brasil se come, né? Tipo, não é uma coisa japonesa, né? Que eu saiba, não. Eu tinha amigo que era bem longe de japonês e fez. Foi a primeira vez que eu comi bolinho de chuva. Sei que assim, é muito gorduroso. É, por isso eu não tenho costume de comer. Então. Mas tem costume de comer sim. É tipo açúcar lá, gordura e. Acho que canela coloca? Eu não sei se coloca canela. Alguns colocam. Eu comi lá e. Aqui eles fazem bastante com açúcar, aquele açúcar preto, açúcar mascavo, não sei. Sim, acho que é isso mesmo. É, então. É, nada demais. Tipo, quando a gente experimentou. É. Quando eu falo isso, eu tô falando do tipo, eu fui no mercado municipal de lá e experimentei, tá? Tipo, essa é a minha comparação. Tipo, eu não sei se eu fui na barraquinha errada, né? Sim, às vezes pode ter, ser maravilhoso e você só foi no pior, assim. É, eu só fui no pior, né? Tipo, é, aliás, eu achei engraçado ir no mercado municipal que todo mundo vendia a mesma coisa, né? Tipo, eu fiz besteira, eu podia ter comprado um peixe lá embaixo, ter subido, o cara filetado sashimi pra mim, ia ser mais gostoso, mas eu não sabia que tava pra fazer isso, né? E que mais que tinha que era de lá? Ah, é porco. Eles adoram comer porco, velho. E porco. Nossa, porco doce pra caramba, velho. Tipo, é muito mais doce do que o porco japonês. Eu não gostei. É, porque eu não gosto de porco doce. Porco doce e É, o. eu como os que tem aqui em São Paulo, normalmente, assim, principalmente de restaurante japonês, essas coisas, eu não sei de qual a origem dos cozinheiros ou o que que estão imitando, mas eu acho que não deve ser tão doce assim, então eu acho que se É. for, se chegar perto de ser doce, então, não imagino. Mas deve, não é gostoso? Eu fico imaginando porco doce deve ser mal gostosinho. Ah, não gosto, não gosto. E eu comi em três lugares que tava escrito Okinawa Style Ramen. Né? Que é o ramen de Okinawa. E dois deles não tinha caldo, velho. Achei horrível, né? Era como? Era macarrão seco? Era tipo um macarrão seco só com no fundo um pouquinho de caldo. Tipo, eu não gostei. Que estranho. Só é para deixar o caldo concentrado, sabe? Mas eu achei meh, né? Mas macarrão não esfria muito se acontece isso? Não. Não, o macarrão tava quente, mas eu não gostei. Eu não gostei. E agora, só para terminar, eu falando que acho que é a primeira vez que eu fui atendido para um lugar. Obviamente, né? Eu cheguei com fome, a gente fala, onde a gente vai? Aí brasileiro burro não tem ideia, né? Fala, ah, vamos na churrascaria, né? Aí a gente procurou uma churrascaria brasileira e eu fui atendido por brasileiros. É, foi a primeira vez aqui no Japão que eu fui numa churrascaria. É, que realmente eram brasileiros atendendo. Aí eu fiquei. E aí, você conseguiu falar português com os caras? Tipo, não foi. As outras churrascarias brasileiras que eu ia era tipo, o dono era brasileiro, aí todos os atendentes japoneses. Aí uma que eu fui era todo mundo turco, e eu perguntei, quem fala. Alguém fala português? Aí eles caras falaram Pedro. E cadê o Pedro? Aí toda pessoa que passava falava Pedro? Pedro? Aí ninguém respondeu. Acho que eu fui em quatro. Pedro foi embora. Eu fui o quê? Sei lá, quatro, cinco churrascarias que vendem como se fosse do Brasil e nunca foi atendido. É, essa foi a única que eu podia falar, que eu queria mal passado. Eu não poderia ficar. Eu não precisei ficar entortando minha boca e falando raw, raw, quero mal passado, sabe? É, eles atendem como Raw, pelo menos? Alguns entendem, né? Não sei. Não. Muito bom. Teve mais algumas coisas, mas em geral é isso. Essa foi a minha viagem. Eu gastei mais do que devia. Na volta eu tentei comprar um Xbox Series S, porque eles tinham voltado, né, a colocar no estoque. Só que eu cheguei muito tarde. Quando eu cheguei lá deu sold out. Quem mandou ir pra Okinawa? Da É, hora. então, poderia ter ficado em Tóquio lá, ficar acampando lá para ver se eu consegui o videogame, mas não consegui. Eu vou me contentar só com o Ainda tá na Switch. sua, né, em busca dos videogames. É, tipo, o dinheiro tá aqui, tá parado, dinheiro parado. Acho que é isso. E não sei. Voltar de andar de avião, eu esqueci como era ruim, né? Esqueci como andar de avião dá medo e avião pequeno dá mais medo. E avião pequeno é muito claustrofóbico, né? E aparentemente não só fui eu que queria ganhar desconto na passagem, no hotel e etc. Tá todo mundo aqui viajando, feliz e contente, porque aqui é o Japão. Se tem coronavírus, a Sim. gente esconde. É só tu ser de ladinho que ninguém pega, É, isso aí. E ficar quieto na hora de pegar transporte público. Muito importante. né? Vamos lá, Jamal? Vamos. Eu adorei a história, já. Só comentando aqui. E os primeiros comentários que vamos. Fala, fala. E eu adorei a viagem. Foi muito bom parecer rico por 4 dias. Aí depois eu volto a trabalhar 12 horas e falo, essa é a minha vida. E os primeiros comentários vão ser do Karaokê 64, número 45. Comentários entre 7 de novembro e 13 de novembro. E o primeiro comentário, e único dessa parte, é do Tissar. Saudações, como estão? Apesar de ser um ouvinte há quase um semestre inteiro, é a primeira vez que comenta aqui. Algo que pretendo mudar logo. Semestre inteiro a gente ganhou um ouvinte nos últimos 5, 4, 5 meses, João. Olha que legal. Então, isso, eu também fiquei emocionado e que a gente tem novo ouvinte durante a quarentena, que é uma época que é mais difícil ainda ouvir podcast, né? É, que Então a galera pessoal. tá procurando menos e tudo. Perguntar quanto que de louça o Tissar tem pra lavar. Que é isso? Deve ser considerável É. pra eu conseguir ouvir a gente. Ainda mais porque, pelo que ele vai contar agora. Na realidade, isso se deve a um toque pessoal de acompanhar as mídias de forma cronológica. Logo, podemos dizer que acabo de terminar minha, entre aspas, maratona de Estação 64, do primeiro ao último. Faço Meu costumeiramente isso com séries de filmes, canais de YouTube e jogos, tendo jogado cronologicamente os jogos da série Pokémon Final Fantasy, por exemplo. Claro, não sendo a única mania que tenho em jogos, mas deixo isso para um outro comentário, XD. Ó, primeiro, parabéns. E desde o início, sei lá, em 6 meses, 5 meses, conseguir. A gente tá. Eu não sei o que você considerou, sei lá, a franquia principal da Estação 64. Mas se você considerou o Nintendo A3, que tá no 235, e a gente tem. E a gente lê notícias ainda, né? Não são nem 235 tópicos diferentes. É, são notícias semanais, 235 semanas. Se você considerou. Se foi isso, parabéns, que é muita coisa. Mas foi qualquer um, porque Subarachou tem alguns Subarachous que talvez ficasse melhor no passado. E o karaokê. E tem skin na ruim pra caramba, hein? Pelo amor de Deus. É, não, é. Subarachou tá a skin e Subarachou tá aí no meio. É. Tem uns aí que é sofrível. Checkpoint também tem a. Eu acho que é menos. É menos. É como que eu vou falar? O menos ruim é o O checkpoint. tempo. É, o tempo é mais. Não, não, não como. Mas o tempo afeta menos, porque a gente comenta a nossa experiência na época lá, mas, tipo, a experiência, ela é, entre aspas, eterna, assim, é a experiência daquele momento. Só que não é uma notícia que a gente tá comentando, né? Então é menos, datado, essa é a palavra que eu queria. E o karaokê é o karaokê. O karaokê é dedo no cu e Guitar Hero, como eu gosto de falar. Então, parabéns, assim, não sei o que, que foi a franquia. Fica a minha pergunta de volta pro Tissar, qual é a franquia principal? Qual é o. A franquia principal do Estação 64 foi tudo, ele ouviu tudo do Estação 64 principal e spin-offs. E como ele não desistiu depois do primeiro, né? Sim. E o que que aconteceu? Você viu o último, ouviu o último e falou, ah tá, você começou a acompanhar os últimos e falou, ah, curiosidade de saber como eles começaram. E vai ouvir, tipo, nossa, as coisas, os termos que a gente utilizava em 2016, que, nossa, pelo amor de Deus, já. Passou assim, até o jeito como a gente apresentava, o jeito como a gente interagia, nossa, é outra coisa. Eu não conhecendo o Lucas e tendo que falar com ele. E agora não tendo mais que falar de novo, né? E agora a minha felicidade Mas toda, que ele foi embora, tô brincando. Mas ele não vai ouvir, então dane-se. ele vai ouvir, sim. Mas aproveitando o tópico, isso leva a uma pergunta. Vocês têm alguma mania ou característica que considerem estranha ao consumir mídias? O Jomon, ele me xinga aqui, que eu desligo o volume do videogame, fico ouvindo podcast e a TV passando esporte do outro lado. Eu tento fazer isso tudo ao mesmo tempo. E não consigo Então, fazer. eu tenho tanto a raiva de você ignorar a música nisso, e por causa disso a gente nunca vai poder falar sobre trilhas sonoras, por exemplo. É, você tá meio aquém da a parte das trilhas sonoras, e você, na verdade, não se importar, né? Então, tudo bem, mas eu me impressiono e em parte inveja de você conseguir fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Porque eu não consigo jogar e conversar já, eu não consigo ouvir uma pessoa. Eu tenho certeza que muitas informações importantes que a minha família já me deu, eu perdi porque eu tava jogando alguma coisa. Ah, não, não, mas não é 100%, né? Você pega alguma coisa ali e você constrói o raciocínio, né? Mas é difícil. Eu, Talvez seja menos porque ninguém tá exigindo sua atenção, né? Quando você tá ouvindo um podcast, mas. É, não, não, sim. Por exemplo, gosto muito quando minha esposa tá dormindo, porque ela gosta de dormir até tarde, e eu não preciso prestar atenção se ela tá falando alguma coisa, ouvindo o podcast e jogando ao mesmo tempo, porque aí é o limite, velho. Não dá, velho. Não dá. E alguma mania estranha minha, eu diria que eu tenho mais ou menos a sua mania de fazer as coisas em forma cronológica, mas normalmente eu desisto ou não li, eu acabo não fazendo, mas eu gosto muito de ver séries, viram isso muito mais fortemente com Castlevania que eu fiz isso, mas eu tento fazer com o Kirby, com o Mario, tentar pegar os jogos mais antigos e jogar o primeiro, o segundo, o terceiro em sequência para ver a evolução, acho isso muito legal, ver a evolução de jogos, tudo, de como que a franquia manteve coisas do passado enquanto implementou coisas novas. É, o que que um jogo que eu amo agora, o que que ele fazia antigamente, não é porque eu não conhecia ele, porque eu não me importava com ele. Então eu tenho essas coisas também. E eu tenho alguma outra. Eu sou meio. Eu vou falar que isso é mania, mas isso é meio coisa de. Eu acho que. Eu vou ser meio genérico, mas falar que é meio coisa de nerd, meio coisa de pessoa que é ficcionada nas coisas. Eu acho, não sei. Mas eu tenho mania de quando eu tô. Vai, por exemplo, agora Monster Hunter. Eu tô. Com Monster Hunter, então eu tô viciado, pensando só em Monster Hunter, jogando muito mais Monster Hunter do que qualquer outra coisa, durante um tempo específico, e nesse tempo específico eu tô numa febre absurda. Aí depois eu deixo e passo, aí sei lá, aí eu, por exemplo, mês que vem vai acontecer alguma coisa que Pokémon subiu no meu hype. Aí eu vou ficar pensando, pensando, pensando, ficar aficionado só em Pokémon, não sei o quê. Mas com série nova acontece muito de tipo, eu começo a ir atrás, eu procuro entrevista antiga, eu procuro. Procuro vídeo, procuro conteúdo, procuro não sei o quê, começo a procurar um monte de coisa. Quando eu tô aficionado alguma, quando eu olho e falo, ah, eu tô numa série. Shin Megami Tensei. Vai atrás, procura, lê Wikia, lê não sei o quê, lê não sei o quê, lê não sei o quê. Monster Hunter tava acontecendo isso comigo nesse mês. É, lê sobre bicho, lê sobre tal, lê fórum sobre isso. Eu começo a ler muito a respeito. Eu não sei se é meio que geral isso, é meio que natural nisso, só varia o tempo das pessoas. Mas eu sei que eu sou meio. Eu fico meio noiado com algumas coisas, fico vendo muito. Eu lembrei agora, eu tô com uma mania estranha, que é terminar os jogos da Nintendo. Essa é estranha mesmo. Depois que eu comecei a gravar podcast, essas coisas, e vim aqui pro Japão, eu tô terminando muito o jogo. É isso. Isso é muito estranho. Porque antigamente eu só largava, só. E segue pro próximo, né? É, então. A única coisa que. O limite é Ring Fit, velho. Ring Fit não dá pra andar, velho. Esse aí. Esse é o jogo mais hardcore da Nintendo, é difícil. O cara que zerou o Ring Fit, eu bato meus parabéns, viu? Parabéns. Ele tá correndo uma maratona nesse momento. Fire Emblem no Lunatic ou qualquer outra dificuldade absurda aí não é nada, velho, comparado a terminar Ring Fit. Voltando ao assunto dos comentários, fico apenas um pouco envergonhado de não ter comentado antes da saída do Lucas. Mas caso ele escute barra leia os comentários do Karaoke 64, desejo sucesso nas novas empreitadas que ele terá. Assim como também espero que o Mario, que descobri mais tarde já ter conhecido por ele ser um antigo ouvinte do Projeto X Podcast, além de ouvinte, ele participou de alguns também. Eu não sei se ele errou o termo na hora, porque eu não sei se você conhece por ser ouvinte. Consiga se organizar para que volte logo ao projeto. E eu vou mandar para os dois, falar a mensagem para os dois, para eles darem uma ouvida no que normalmente eles não devem ouvir, que é o Karaoke 64. Muito menos o Karaoke 64. Bom, respondendo a pergunta do Jeff, nunca tive a oportunidade de comprar um console na época de lançamento. No caso da Nintendo, tive os portáteis, DS Lite, 3DS Old, ambos cerca de 2 anos após cada lançamento, ambos usados. No caso do Switch, é um pouco mais triste, pois tinha um plano de comprar em meados de 2020. Porém, com toda essa loucura que vivemos, mesmo comprar um usado tem se tornado inviável. Com isso, acabei por decidir me dar de presente de formatura e até lá vou juntando minhas moedinhas aos poucos. Por hora vou, entre aspas, zerando a biblioteca no meu 3DS. Bom, abraço aos casters e até o próximo comentário. Até o próximo, Tizar. E é bom, sei lá, eu acho legal essa coisa, tipo, pegar o 3DS e aproveitar agora e terminar os jogos dele. Por mais que eu ache impossível que eu faça isso em um futuro próximo. Acho que se eu estivesse na situação dele, formatura é mais legal, sabe? Tipo, se é importante para você. É, que nem, sei lá, para mim foi o casamento. Eu achava que eu não queria, mas quando eu fiz foi legal e é uma coisa que você lembra para sempre. O Switch Você tá lá, você vai poder jogar depois. Não, não Não, tem. eu acho que ele, com isso, acabei por decidir me dar de presente de formatura. Eu acho que o Ah! Switch, não é? Ah, é o Switch? Achei que era a formatura em vez A de. formatura dar. Não, eu imagino que não. Eu imagino que é o Switch que ele vai se dar de Ah, presente de então. formatura. Tu entendi de errado. É. Não, ele não vai se dar a formatura de presente. Achei que ele ia pegar o dinheiro, queria comprar o Switch e fazer uma formatura. Enfim, eu falei besteira. Mas, zerando a biblioteca do 3DS, olha, faz isso porque a gente aqui é bestinha e quer jogar tudo tudo na hora. Eu lembro que quando lançou o Switch, eu fiz muito comentário escroto do tipo, cara, eu não consigo voltar pro meu 3DS. E eu perdi E alguns você não jogos. concorda com isso mais? Você consegue voltar agora ou não? Não, não consigo. Mas eu não deixo. Tá, até Não, agora você não consegue. eu não deixo de achar que eu sou escroto. Tipo, que o comentário é escroto. Mas a gente perdeu muito, muito dos últimos jogos do 3DS. Pelo menos eu perdi, nessa brincadeira. Então ele tem o um tempo lá pra fazer as coisas. Sim. É, então tem... é que a Atos ela lança uns jogos muito. Eu não vou falar em tempo muito curto um do outro. E que demora pra zerar. Então eu também, tipo, eu perdi muita coisa aí. Teve jogo da Nintendo mesmo, EverAces, eu não acabei não jogando quase nada. Eu não aproveitei o WarioWare Collection lá deles, que eu esqueci o nome agora qual era. Então, tipo, teve vários joguinhos da Nintendo nesse final que realmente eu também deixei passar batida. WarioWare Gold. É Gold, né? Isso. Isso. É, Gold. É que é aquele assim, Mario Party 100 também, The 100 lá, eu também não peguei, mas isso aí não tenho nem intenção de pegar. Eu queria ter jogado isso aí. Realmente. Só pra ver o quão fã fake de Mario Party eu sou, véio. Que o Top 100 eu ia, sei lá, reconhecer 10. Ia ter Bumper Balls e é isso. Eu E espero. talvez eu fosse assim. Ah. Eu espero que tenha Slot Car Derby. Que era o que eu mais gostava. É, pra falar a verdade, tipo, pensando em Mario Party e sendo, fazendo o padrão do checkpoint de mudar de assunto, checkpoint não, do karaokê, de mudar de assunto, o Mario Party, eu joguei muito o 8, que é, o 8 é o último do GameCube, né? É o que veio com o microfone. E eu acho que o 9 eu joguei mais. Mas, assim, tirando esses dois, o resto, mano, é um grande buraco, assim, o 10 eu mal joguei, o 11 que é o Super Mario Party, eu chuto eu? Ou teve o 11? E o Super Ah, Mario não. Bros. 12. Acho que não. Tá, então. Teve um no Wii U, não teve? Teve um no Wii U que era os. Era. Os Amiibos, eles usavam, acho que era o 11, então. Mas não lembro. Eu sei que assim, o do Switch eu mal joguei, o do Wii U eu não joguei. O último do Wii, que era em negócio, eu joguei muito pouco. O primeiro do Wii eu joguei mais. O último game que eu joguei muito. Mas o resto, pra trás, principalmente, eu não tinha costume de Mario Party. Então não conheço. Então, tipo, com certeza eu sou um fã fake de Mario Party. Se eu me falar que eu sou fã, assim, eu gosto, né? Eu compro um aqui e um ali, mas na maioria eu não comprei. Se for ver no geral. Eu joguei um, dois, três, o quatro, aí depois acho que o oito, aí depois eu não lembro. Algum. E os de portáteis? Ah, de portátil. Portátil, eu mal joguei o GBA. Eu joguei um pouco de GBA, eu acho, um pouco de DS. O resto eu não toquei. Joguei bastante de DS, porque na época o pessoal tinha um 3DS e jogava o Mario Party de DS, porque não tinha nada pra jogar. É, pro download play, né? E acho que de 3DS também joguei um pouquinho, mas. Assim, o que eu lembro é um e três, velho. O resto tá no, numa, na perdição do tempo aí. O resto, 1 e 3 eu lembro de ter jogado, e todo mundo fala que o 2 é o melhor, mas É, sim, com as roupinhas, né, que o 2 tem, é aquela de vaqueiro. eu lembro do 1 e do 3. O 2 eu não sei, eu acho que eu comprei o 2, aí saiu o 3, aí eu joguei 3, que Aí passei você vai pelo falar, 2. vamos pro último, né? Ah! Faz sentido, faz sentido. E os próximos comentários foram do Nintendo A3, número 236, a Nintendo na nona geração de consoles. E o primeiro comentário foi do René Augusto. Fala pessoal, tudo bem? Semana passada não consegui comentar, pois minha última semana de férias foi bem corrida. Tive que organizar muita coisa aqui em casa e ainda estou longe de terminar tudo que tem para fazer por aqui antes da chegada da minha filha. Risos. A gente perdoa, René. A gente. Quando você sumir, eu vou falar, ele foi a filha. Foi o bagulho da filha. É Ele bate conta aqui, então. quando você fica 2 meses sem comentar, eu falei, ih, aconteceu alguma coisa com a saúde do René. Aí eu começo a ficar preocupado. É. De Sim. resto, pode cagar aí. Isso aí já Você tá deu. com uma gordura, assim, muita gordura. Se aí, se fosse campeonato de pontos corridos, isso aí tá disparado na frente, velho. É. É, então. Sossegado, velho. Até mesmo por conta disto, nem peguei e não cogito pegar os consoles da nova geração. Pois se já estou sem tempo para jogar meu Switch, quem dirá um PS5 ou Xbox Series S ou X? Aqueles, né? Eu. Vou falar só um contraponto. Se você pegasse o Xbox ou o PS5 com o Super SSD, você ia economizar um tempinho no load. Mas aí tá com uma TV, ele tem esse problema, né? Eu joguei o Tetris Effect Connected que saiu, né? No Game Pass. No Ah, eu Xbox. queria jogar muito isso, velho. No Xbox original. Eu saí do jogo depois, porque que eu achei que o loading tinha travado, velho. É tipo. Eu falei, esse Xbox não roda esse jogo. Já tá meio mal otimizado pra cá, parece um computadorzinho, Então, tipo, o loading lá, aquela bolinha lá travou, né? Aí eu falei, né? caralho, o que aconteceu, velho? Aí depois ele andou mais um pouquinho, aí ele parou de novo, andou mais um pouquinho, eu falei, eu preciso de um Xbox. Um a mais aí, dá um upgrade, hein? Esse usado antigo primeiro que lançou aqui já deu já. Eu sou um assíduo jogador de Pokémon Go. Mesmo em períodos de pandemia, as alterações feitas no jogo permitiram que pudéssemos jogar mesmo estando em casa, com raids remotas e até possibilitando que você chamasse seus amigos que estão online para te ajudar nessas batalhas. Realmente é mais fácil capturar um lendário Shiny, até porque você pode batalhar, entre aspas, várias vezes com uma mesma espécie de lendário, mas não é algo que consiga ter um estoque. Eu, por exemplo, estou quase chegando ao nível 40 e só, entre aspas, peguei 8 lendários que são brilhantes. E confesso que não tenho nenhuma vontade de mandar eles para o Pokémon Home. Cara, nível 40 é coisa pra cacete, velho. Sim. Eu indo pro 30, eu já vejo a barrinha e falo, ela não se mexe. E o René só pegou, assim, só pegou 8, velho. Então é um modo difícil, velho. É, sim. Eu falo que é assíduo, então, mano, eu vou confiar nisso aí que não é tão fácil assim. Que a galera que tá pegando os lendários saindo muito atrás disso aí. Então. Agora, Pokémon normal, que são brilhantes, já é mais fácil de se capturar, principalmente com os dias da comunidade. É possível pegar tranquilamente uns 4 ou 5 monstrinhos Shinies nesses eventos. Eu tenho 190 Pokémon brilhantes em minha conta, por exemplo. Depois vou tentar mandar alguns que tenho repetido para o Pokémon Home, pois confesso que ainda não tive tempo de testar essa nova funcionalidade. Esses dias de comunidade são, inclusive, algumas das poucas vezes que eu jogo Pokémon Go. Assim, quando eu lembro que tem dia de comunidade, aí eu vou lá e vou caçar Pokémon Shiny. Porque é basicamente. Não é que tem um. Eu acho, eu posso estar falando merda, René pode me corrigir, inclusive. Eu acho que o catch rate de lendário não aumenta. De lendário, de Shiny não aumenta. Só que aparece tanto de um Pokémon só, e aparece muito Pokémon. Então você pode ficar clicando neles e saindo pra ver se eles são Shinies ou não. Aí você vai fazendo isso, tipo, você vai num parque e vai lá procurar. E é só um Pokémon, então você meio que consegue focar o seu. E normalmente eles liberam o Shiny nesse dia, né? O Shiny daquela versão. Eu peguei bastante Shiny também, assim que inclusive estou passando semanalmente quando eu lembro pro Pokémon Home. Respondendo à perguntinha da semana, o único console que comprei no lançamento foi o Nintendo 3DS, pois comprei ele em abril de 2011. O 3DS tinha sido lançado em março. Na Ah, época eu jogava muito de. Fafá. não deu nem um mês, velho. Foi março 20 e pouco. Ele comprou no É, tô lançamento. dentro, tô dentro. Ele é um embaixador. Com certeza. Esse é o cara dos 250 dólares. Temos 3DS. Quando você fala isso, você parece estar. Parece não, você tá rotulando a pessoa como idiota, né? Mas. Sim, idiota, que nem eu. Por isso que é nós, velho. Na época, eu jogava muito DS e acompanhava as notícias da Nintendo. Como eu já trabalhava, juntei uma grana e pedi para uma pessoa que foi para o exterior trazer o console com os jogos Street Fighter 4, Nintendo Dogs Plus Cats e Samurai Warriors 3. Como o dólar naquela época deveria estar custando um pouco mais de R$ 2, não foi tão caro assim, risos. Saudoso dólar R$ 2. E isso que eu gosto de console de lançamento. É esses jogos que você não vai pegar nunca. Aí você vai lá e compra. É isso que eu acho legal. É o Need for Speed Underground 2 que eu tenho de DS. Nunca pegaria aquilo, mas eu comprei. Ele só errou na escolha dos jogos, né? Eu só diria que o Nintendo Dogs mais Cats. É o único que eu acho piorzinho. Eu acho. Piorzinho assim, né? Eu acho menos interessante. Eu achava que ele tinha que pegar. Eu não lembro. Resident Evil Mercenaries já era lançamento ou não era Não, lançamento ainda? Mercenários era junho, eu acho. Tá, então. Então, não. Então, tudo bem. Você não pegou um dos melhores jogos do 3DS. Ou pelo menos um dos mais bonitos. Você tinha que ter pegado Tom Clancy's Ghost Recon Shadow Wars. Esse era o jogo Era pra bom? pegar. É esse, Samurai Warriors 3 e. Sei lá. Steel Diver. Não sei me Mano, entendi. eu lembro que eu vi, tipo, na época que lançou o 3DS, eu lembro que tinha uma galera jogando lá no lançamento, foi em junho, né? Teve, que era a época de Anime Friends, né? E aí eu tava cuidando da sala da Anime Party, aí o primeiro evento pós-lançamento do 3DS, foi o primeiro evento grande pós-lançamento do 3DS. E aí a galera se reunindo, as poucas pessoas que tinham 3DS jogando Street Fighter 4, na época eu tinha inveja. Atualmente eu tenho dó. Era o que tinha pros caras, porque aquilo é muito ruim pra jogar no 3DS. Você ficou com Mas vontade, na não época. ficou, João? Todo mundo Não, eu jogando. fiquei, eu olhei e falei. É porque aquela coisa, o console eu não tinha, o portátil eu não tinha. Então eu olhei e falei, nossa, que legal, eles estão jogando um negócio que eu não posso, sabe? Fiquei com vontade. Pô. Olhei e falei, pô, eles estão jogando um jogo de PS3, né, na época. Estão jogando um jogo de PS3 no 3DS, olha, no portátil, que evolução. Mas. É aquela inveja de quem não tem, mas era uma porcaria. Era. Eu até comprei Street Fighter. Aí depois eu vendi. O analógico do 3DS não é feito pra jogo de luta, com Ah, certeza. mas no Street Fighter não importava. Você ficava apertando o botão na Meter o tecla. dedo na tela lá. É, botando Tinha na os combos. tela. Era maravilhoso. Meu Deus, aquilo é muito ridículo. Você vê o Gaio, não tem delay do. Todo o equilíbrio que tem do carregar pra soltar o Sonic Boom. Foda-se, ele fica soltando um milhão. É, então, mó legal, velho. Mó Meu divertido. Deus. É imbecil isso, é muito imbecil. Quando o Wii U e o Switch foram lançados, eu esperei um pouquinho para comprá-los. Peguei o Wii U em dezembro de 2014, mais de 2 anos após o lançamento, e peguei o Switch 6 meses após o seu lançamento, em setembro de 2017. O Wii U ele não saiu em 2013? Acho que sim. É, então acho que foi em Ou 2013, né? Então acho que, 2012. tipo, eu acho 2013, eu acho que eu tava no colegial ainda. Eu tava no terceiro do colegial, não tava no segundo. Eu tô falando minha idade como eu sou jovem. E o Switch 6 meses após o seu lançamento em setembro de 2017. É, esse foi 6 meses mesmo, tá certinho. Esse eu tenho decorado que é em março. Aí o René vai falar que ele pegou com Mario Plus Rabbids, né? O melhor jogo até então. Foi em Não. setembro de 2017, impressionante falar isso, mas já tinha uma gaminha legal de jogo. Já tinha Splatoon nessa época, não tinha? Já Que era em tinha agosto. Splatoon, Mario Já Kart, tinha Arms, Mario Kart. Tinha Arms, Zelda, Breath of the Wild. Sniper Clips, Tava aí mas na boca do gol o Mario Odyssey. fala que você pegou com Mario Plus Rabbids, René. Uma aí, né? É, que foi o System Seller do Fala assim. Switch. Puta, quando eu vi a Rabbids Peach, eu me apaixonei e comprei o Switch. Essa é a história que você conta. Uma coisa que sinto muita falta do tempo de 3DS era o fato dos jogos serem lançados aqui no Brasil no dia do lançamento do jogo. Era tão bom quando eu fazia minha pausa para o almoço do trampo e passava em alguma loja do shopping Morumbi barra Marketplace e comprava o jogo. Como eu trabalhava naquela região, era super tranquilo de dar as escapulidas, entre aspas. Bom, vou ficando por aqui e até semana que vem. Hashtag volta Mario, risos. René Augusto. Eu também sinto saudade dessa época. Eu lembro que, tipo, eu teve uma época em 2014, se não me falha. Que era o final já da Nintendo Brasil, basicamente. Mas aí eu tava fazendo cursinho ali na Paulista, basicamente na frente da FENAC. Na verdade, era exatamente na frente da FENAC. Aí eu lembro que eu pegava, era o intervalo das 10 da manhã, que era acho que o segundo intervalo, a FENAC já tava aberta. Aí eu saía assim pra, tipo, quando era lançamento de Bravely Default, eu fiz isso. Ah, corre lá, compra o jogo e volta pro cursinho. Então Aí, eu também tenho boas memórias disso aí. ops, eu gastei R$ 150. É isso, né, João? É, por aí, é. E nossa, e é gostoso falar, eu gastei só R$ 150, que agora tá ridículo, mas. né? Ou coisa boa, né? Volta tempos de 3DS. Não era barato, mas Não, não era. Mas não era ajudava um impossível. pouco. E tem os jogos pra. Tipo, ter lançamento de Mario Kart 7, andar aqui em São Paulo, andar Paulista, que eu fazia bastante isso, tipo. Procura nos shoppings, assim, vai na FENAC, que agora não existe mais. Eu não sei mais nada, porque eu não saio de casa mais. Eu não sei quais shoppings existem ainda. Quais lojas existem ainda. Mas ia na Saraiva aqui, ali, procurando Fire Emblem. Eu lembro que Fire Emblem eu fiz isso, mas Fire Emblem eu vi que saiu e eu tinha encomendado para chegar na minha casa, o Awakening. Então eu fiquei chupando o dedo e o Kid Icarus a mesma coisa. Eu encomendei em site online. E aí, quando eu fui no shopping, já tinha e eu não tinha, e ainda tava pra chegar na minha casa. Mas eram bons momentos. Lançamento à meia-noite, né? De pouquinho. Nossa, não, lançamento à meia-noite é espetacular, assim, é um negócio. É uma emoção o lançamento à meia-noite. Era bem Teve legal. mais do que um lançamento à meia-noite? Teve quais lançamentos? Teve Pokémon XY? Não. É, esse é o que eu lembro. E teve. Mario 3D Land foi? Eu não lembro. Não, Mario 3D Land foi no dia seguinte. Foi no dia do lançamento, mas foi no dia seguinte. Então, acho que Que eu foi. lembro que veio aqui, veio, foi no. O evento que teve em São Paulo, pelo menos, foi no Center Norte, que teve o Charles Martinet, que já. Que tem um vídeo. Que ele deve ter naturalidade brasileira já, esse cara. Esse doador do Mario. Mas aí ele veio aqui, foi a primeira vez que eu vi ele, inclusive. Foi na época do 3D Land. Tem uma foto, inclusive, eu, o Mario e mais uma pessoa com o Martinet. Que eu tinha comprado o jogo e tinha permitido tirar uma foto, mas. Eu acho que não teve mais lançamento à meia-noite. Foi o Pokémon e foi muito bom, mais ou menos, mas foi muito bom, assim, foi legal tá lá. Então é, assim, saudades da Nintendo no Brasil com jogos físicos. Né? Ainda bem que eu tava no Brasil nessa época. É, agora você tá aproveitando os lançamentos físicos no Japão. E aí Agora não tem graça. Agora eu não tenho você vai na graça. Quitanda e compra. Tipo, eu tô voltando pra casa, qualquer lugar eu vou lá e compro. Tipo, puta que legal. Comprei. O único lançamento que, obviamente, tirando os novos consoles, que eu fiquei apertado foi Animal Crossing. Que quando eu cheguei lá já não tinha mais cópia. Ainda bem que eu tinha reservado. Mas de resto, Essa foi, tinha de sobra. Eu reservo e grandes merda, velho. Tem um monte aí. Escolhe qual que você quer, velho. Não tem graça. E o próximo comentário é do Tissar. Saudações, tudo bom? Bem, acredito que se a Nintendo mantiver o padrão que teve em todas as gerações passadas, a próxima ela vai inovar um pouco mais com medo de fugir muito da proposta. A próxima ela vai inovar um pouco mais com medo de fugir muito da proposta do Switch, tendo um percentual mais baixo de vendas. Então, pera, eu não sei mais qual geração a gente tá. Então virá a décima geração, qual que é realmente inovador que nos fará comprar esse console? Não pelos jogos com gráficos ultra-realistas, os cheios de efeitos e tal, e sim pelo novo modo ainda não visto de imersão e diversão que será. Posteriormente copiado pelos outros consoles. Ô louco, agora foi. Falou de jeito nintendista. Eu gostei. Não, mas a análise foi bem feita. O próximo é flop. Relaxa, velho. O próximo tá garantido aí que vai ser fracasso. Se o padrão mantém, é realmente. É que nem ele falou. O próximo é flop, que a gente vai comprar, vai conversar aqui, não vai ter nenhum fluxo de ouvintes. E aí daqui, sei lá, daqui 10 anos, quando lançar o neto do Switch, aí vai ser. Aí a galera volta. Próximo, a gente vai estourar, João, porque ninguém vai contar. Então a gente não vai ter concorrência e o povo vai ficar aqui. Ah, verdade. Bom ponto, bom ponto, É. bom ponto. Aí o próximo, quando for inovador e todo mundo cobrir, aí todo mundo esvazia, porque a gente não sabe fazer propaganda e a gente fica no limbo, a gente perde ouvinte. É, faz sentido, faz sentido. Então fica aí com a gente que precisar até o próximo console. Aí depois você procura um podcast melhor aí pra ouvir. Claro, falo deste padrão pensando no histórico de consoles da Nintendo, GameCube, Wii, Wii U, Switch, porque nos portáteis é difícil de ver a Nintendo errando muito. É, então, a Nintendo, quando ela errou muito, ela baixou o preço e consertou o problema dela, né? Os jogos funcionam no portátil pra Nintendo, né? Esse que é o trunfo dela. Tipo, ela funciona muito no preço acessível, né? Não vamos Sim. passar de 300, por favor. Quando ela vai lá e vai querer meter um bagulho triple A, tentar ser séria, aí eu acho que a própria filosofia da Nintendo atrapalha ela. Ela tem que querer fazer mais jogo filme. Aí talvez. E consertar pessoas que tenham esse propósito aí, pegar e fazer um rip-off de filme de Hollywood e lançar em videogame. Aí, viu? Já contei o sucesso pra Nintendo, é só ela ouvir. Quanto ao fato dela competir com outros consoles, acredito que esse nunca foi e talvez nunca será o foco da Nintendo. Ela tem um ritmo público próprio. Pera. Ela tem um ritmo em público próprio que não exclui necessariamente jogadores de Xbox ou PlayStation, visto o histórico comum desses jogadores manterem esses consoles e um console Nintendo. Bom, acho que é isso que tenho para comentar. Uma ótima semana para vocês e até a próxima. Ah, eu não vou falar nunca e nunca será, porque a Nintendo, ela. Eu acho que ali até a geração do GameCube ela competia. Tipo, o Nintendinho. O Nintendinho ele não tinha. Ele tem. É que ele foi tão. Ele ultrapassou. Ele não teve tanta concorrência. A Sega chegou muito depois, eu acho, pra conseguir tentar. Mas no Mega Drive, Super Nintendo, foi competição. A Nintendo, ela tentou competir no Nintendo 64 e no GameCube. Ela tentou competir com a Sony e depois com o Xbox. Mesmo o Xbox chegando um pouco depois. Ela tentava fazer aquela coisa ser séria, ser um console pra gamers, toda essa coisa. Foi no Wii que ela descobriu. Ou inventou, dependendo de como que você vai falar, como que você vai pensar nisso, mas que ela viu o público casual e chegou e falou: ah, tá, o nosso negócio não era. É esse o negócio que a gente vai sair do sucesso. Não é competindo com a Sony e brigando com a Sony, sei lá, o presidente da Nintendo. Eu leio isso aí lá do. O Yamauchi, que tinha comentado que. Ah, jogadores de RPG pra dar um tapa no Final Fantasy, que eles não tinham mais Final Fantasy, falando lá: ah, jogadores de RPG são pessoas tristes e sozinhas. Ficam no quarto tristes e sozinhas. A gente não quer esse tipo de jogadores com a gente. Só pra falar que eles não queriam Final Fantasy, que eles não precisavam de RPG com eles. E depois lançar Golden Sun. Mas. É tipo, eles competiam. Antigamente eles competiam, agora eles estão vindo outro jeito pra ter mercado. O problema é só o fato de renovação de jogadores, né? Eu acho que a leitura do Tissara, eu acho ela correta como ritmo e público próprio, né? Mas o problema é você renovar essa base, né? Sim. Então eu acho que esse é o segredo que a Pokémon Company descobriu e que eu não sei se Mario consegue ter o mesmo efeito, né? Pior que eu acho que consegue. Assim, eu acho, tipo, é Pokémon, né? É outra coisa, é ridículo Pokémon. É do nível Pokémon que eu rio muito disso, porque eu não sei como já, eu já comentei isso aqui, eu não lembro, mas Pokémon é o tipo de franquia que eu tô conversando com meu amigo no metrô, voltando da faculdade. E eu falando super, porque meu amigo conhece bem menos Pokémon que eu. E aí eu falando super empolgado, falando de não sei o quê. E aí vem mulher me parar e falar: ah, meu filho adora o que que você tá falando. Aí eu pergunto: ah, qual a idade do seu filho? Aí ela: ah, tem 8 anos. Aí eu fico tipo, meu Deus. E aí eu só consigo falar: nossa, eu fico muito feliz que tem gente de 8 anos gostando dessa franquia. Falando aí, que a mãe chega e vem falar comigo, falando: nossa, meu filho adora isso aí que você tá falando. Ele entenderia o que você tá falando. Então, olha e fala, eu fico, não constrangido, mas eu acho engraçado me manter nisso e fico muito feliz com a entrada de jogadores mais novos, que vêm em outras gerações, a primeira geração deles. Então, tipo, Pokémon é absurdo. Mas eu acho que Mario, assim, no Brasil talvez não tanto, mas Mario é uma coisa que consegue talvez ser um Mickey dos videogames. Eu consigo chegar e falar: a Nintendo, óbvio, ela tá tentando puxar mais e mais isso com outros produtos, com filme. Fazendo outras coisas com o Mario, né? Fazendo o Mario tentar fazer mais multimídia com o Mario pra trazer mais pessoas pra Mario. Mas eu acho que o Mario consegue manter bem, visto que até agora ele é muito mais forte em videogames. É que se a comparação é com o Mickey é muito chato, velho. Acho que a Disney ela faz dinheiro com outras coisas, véio. Não com o Mickey. Mas todo mundo compra, sei lá, o dedo do Mickey, sabe? Tá? Quando vai na Disney. Tá. Aquela luva enorme do Mickey. Então, tipo, ele vende algum negócio aqui ali. Ele é uma imagem forte, o Mickey. Ah. Podem, talvez a Nintendo não queira fazer exatamente isso com o Mario, né? Não é, ela quer continuar vendendo o Mario, ela não quer vender as coisas, sei lá, ela traz com o Mario e vende Zelda. Mas eu acho que não é isso, ela quer vender Mario ainda, mas acho que o Mario é bem forte. Acho. Não é Pokémon, mas é porque Pokémon é a Pokémon Company vendeu a alma em algum momento. Todo mundo sabe disso. E o próximo comentário, eu acho que foi isso? E o próximo e último comentário é do Roger Vino Orelana. Boa tarde, amigões. Antes que me esqueça, temos que fazer a viral hashtag. Hashtag volta Mario. Duas vezes hashtag. Eu só ia falar pro Rodney que ele tá superestimando nossa audiência. Tá. Fazer Tá mesmo. viral. Pra fazer um viral. Não sei. A não ser que foi uma gripezinha, assim, bem levinha. Acho que é isso. Eu não sei. Eu não vou falar mais nada a respeito de. Como vai a vida? Interrogação. Pera, como. Interrogação, como diria o saudoso Roberto Avalone? Que é o comentário que você tinha falado, né, Jeff? Que Tá. morreu. Prosquimar no glorioso salve, salve, Brasil! O seu candidato ganhou a prefeitura? Ó, eu não vou responder quando acontecer. Eu ia falar se ia acontecer, não, por favor, aconteça que alguém ganhe a prefeitura. Prefeitura ficaísmo. Mas no, em São Paulo, capital, que é onde eu moro, foi pra segundo turno. Obviamente, como sempre. Então tá aí, segundo turno. Que eu não sei se o Jeff tá acompanhando. Não. Eu não tenho nem ideia. É, tipo, só a única coisa que eu vi é o meme do Russomano. Né? A única coisa que eu Eu vi. nem sei que meme você tá falando. Ah, aquele meme de cavalo paraguaio que ele começa começa nas eleições, ele sempre tá na frente, aí depois ele vira farofa e. Foi por aí mesmo. É, então, a única coisa que eu peguei foi isso. É, tô bem longe de política. É, acontece, né? Minha vida, sei lá, minha É vida bom, e na tá em boa, é outro lugar. bom. Quando, sei lá, eu tenho a impressão que não tá a fim de política, ou o país tá ok, ou você não sabe a merda que tá acontecendo e você tá mais feliz por causa disso. Talvez, eu não sei. Eu não sei mais É, nada a respeito. no meu caso, eu tô feliz aqui no Japão. Não. Respondendo algumas perguntas. Primeiro, as pinhatas em forma de cavalinho são tradicionais no México e elas são feitas de papel machê. Porém, por aqui a gente dá a forma que quiser pro bicho. Depois, é fácil explicar o que é um Critical Hit para pequena criança. É só falar que Deus decide quando sai esse troço. E mais vale que ela se comporte bem. Pera, eu acabei de gaguejar. É porque eu nunca tive uma educação muito religiosa, né? Então não teve muita coisa que minha mãe me explicou com Deus. Mas pode usar Deus como a saída dos bagulhos? Não sei, eu nunca tive. E se eu tiver filhos, eu não pretendo dar uma educação religiosa para eles. Ah, mas vamos lá, que às vezes a gente tem um pouco de fé. Acreditando ou não em Deus, no Critical Hit. No, tipo, eu preciso disso, por favor. Não, pedindo. Como eu gosto de ler na internet, é RN Jesus, basicamente. Ah, Você então, reza pra esse. você fala, puta, se não der isso, não vai dar, velho. Você faz as contas, você move os personagens trocentas vezes, aí fala, Você faz coloca. todas as variáveis possíveis, né? Você permuta eles e fala assim: e se esse bater? E se esse É, bater? Não, aí não acontece. Você olha e fala: vai ter que ser o um crítico, é. aí você fala, É me coloquei triste. numa posição ruim. Aí você fala, ah, quer saber? É Killing Edge, velho. Ou vai ou. Dá Brave Bowl pro cara pra bater quatro vezes pra tentar. Vamos tentar. Quatro vezes a gente tem uma chance melhor de tentar criptar alguma porcaria aqui. É, então. É muito É. bom, Rodney. Continua assim, tá educando bem. E se ela se comportar bem, vai ter mais crítico na vida dela. Muito bom também. Esta semana não teve muita coisa nova pra contar. No trabalho, recusaram as minhas férias, pois não tem ninguém para tomar conta da bagunça, da bagaça por aqui. Depois da É minha nós, senhora. Rodney. Tamo junto. Depois Férias da não. minha senhora. Pera, fala, fala, fala. Desculpa. Férias não é direito. É, pra muita gente. Só Isso é deixar bem triste. claro. Isso é triste. Depois da minha senhora quis adiantar as compras pro Natal e compramos uma árvore gigante que agora a gente não tem tempo para montar. Aí tá ótimo aquela coisa atrapalhando a sala. Ah, mas No mais, legal. galera, Árvore de é Natal é legal, mas legal. enquanto tá bagunçado e não montado, é triste o bagulho. E quando você compra uma árvore tão gigante que você não consegue passar, e você fala, pensa, que merda que eu fiz. Mas por um momento é legal. Atrapalha o ano inteiro, o fim de ano inteiro, né? Você fala, puta que me pariu, por quê? Ah, posso falar uma coisa? Se eu conseguir comprar um Xbox, um PS5, eu monto a árvore de Natal. Se não, eu vou passar a árvore de Natal esse ano. É, Ó, que eu e não. eu vou. Eu vou falar uma coisa mais constrangedora ainda, que onde eu moro, eu deixei a árvore de Natal É. e eu não desmontei ela. Então Meu tá tipo, Deus, tá o cara. ano todo com a árvore de Natal na minha cozinha. Da cozinha, Então velho. tá lá. É na cozinha, É porque é o pequeno, né? espaço que tem, eu não ia colocar. É pequenininha, tá no cantinho da cozinha, assim, tá Ah, meio que tá. numa. Entre a cozinha e a área de serviço. Aí tá lá ela colocada. Eu acho que ela ainda tá lá, eu acho que ela não caiu, porque eu não lembro de ter desmontado ela. Né? Então aí, ó, já prevenindo o ano passado, que meio que acabou muito mal, então a gente já começa aqui sem. Eu fiquei com preguiça, a verdade seja dita, eu fiquei com preguiça de desmontar a árvore. E agora tá aí, tá montada já pro ano. A árvore de Natal de mamãe é que nem o pneu de neve do meu carro. Ficou o ano inteiro, velho. Passou o verão, tava lá rodando de pneu de neve. Mas a minha não tem perigo de derrapar, né? Pelo amor de Deus, Jeff. A minha não tá arriscando a sua saúde, né? E a minha saúde também não, eu espero. Já chegou o inverno, tá? Então relaxa. Tô desgastado esse período de neve aí, todo desgastado. É assim, calma aí, deixa eu ver o que que é. Pera, eu buguei aqui, calma. Pro Natal, tá, tempo pro Natal. No mais, galera, os dias passam tão rápido que você não consegue apreciá-los como deveria. Mas é bom ouvir as histórias do Jomon e ver o terrível irmão mais velho que ele era. Obrigado. Alguém ouviu até o final onde eu falei toda aquela asneira lá. E os dias passam tão rápido que você não consegue apreciá-los. É encerramento de Dragon Ball, isso. Dragon Ball Super, lá, o primeiro encerramento. Quando a Lucina tiver um irmão, aí eu quero ver se o Rodney vai gostar da Lucina sendo É, cuzona, se ele vai deixar a Lucina fazer sacanagem com a irmãzinha, o irmãozinho. É assim, lembro da minha infância e daquela vez que levei meus irmãos mais novos ao parque um dia inteiro. E quando voltamos pra casa, minha mãe quase bateu na gente porque achou que tínhamos sido sequestrados. KKKK. Oba, pelo amor de Deus, você não avisar a mãe. Eu entendo porque eu já fiz algumas vezes isso, de sair e esquecer de avisar. Só que é mancada se você sai o dia inteiro, Né? velho. Eu quase matou a mãe do coração. É, mas tem que ver quantos anos ele tinha, né? Ah, pra chegar e falar, Também ah, é. eu posso cuidar dos meus irmãos. Aí é. Aí ele vai ver, ele tinha 16, assim, que na minha opinião, porra nenhuma, né? Tipo, você ainda vai falar com a sua mãe. E aí levou os irmãos de 4, 8, assim, aí a mãe falou, acabou. Eu sei cuidar. Tá tudo sob controle, Eu mãe. sei. É. E vocês, qual foi a maior travessura que fizeram? Provavelmente vocês foram umas crianças muito sapecas. Saludos cordiais. Travessura com os pais, eu imagino, né? Que tá falando. É, deve ser. Eu não sei. Talvez. Eu fico impressionado como o Rodney ele acerta bastante coisa sobre a gente, mas tem umas que ele erra muito. Inclusive criança sapeca, velho. Eu era mó criança não sapeca, velho. Eu fazia É, então, tudo. eu também, assim, eu vou falar, tipo, na rua, principalmente, e até hoje, inclusive, porque minha mãe me trata como um bebezão até hoje, né? Acho que pra mãe você nunca cresce. E sempre falam que eu sou uma pessoa muito educada, e quando era pequeno eu era uma criança muito. Assim, eu sempre fui muito mimado, mas eu sempre fui muito educado. Eu não gostava de tomar bronca de estranhos, né? Minha mãe nunca me deu muita bronca, mas eu não gostava de tomar bronca de estranho. Então eu era uma pessoa muito retraída na rua, assim. Fico sempre com a minha mãe, fico quietão. O máximo que eu fazia, e aí é porque eu sou mimado, era mimado, mimado, ainda sou, né? Mas não faço mais isso. É que eu gostava de me jogar no chão. Eu era criança barulhenta que me jogava no chão com a mãe pra pedir pra comprar alguma coisa. Então, eu vou falar, não é uma travessura, mas era uma porcaria que eu fazia, assim, que se eu fosse minha mãe, eu me ignorava, mas minha mãe dava atenção e aí caía no truque, né? Então, eu consegui muita coisa, eu comprei muito brinquedo nessa aí, me limpando no chão do shopping da Zona Norte. Limpando o chão, na verdade, não me limpando. Eu ficava brigando muito com a minha irmã mais velha. Não sei, eu ficava. É aquela coisa, né? Tipo. Eu tinha um repertório maior de comidas do que ela, então eu sempre comia o que ela gostava pra depois ficar com o resto. Isso é mancada, Jeff. Isso é mancada. É, tipo, eu nem gostava de, sei lá, se comprava napolitano, o meu preferido era morango, né? Mas eu no começo só comia chocolate, velho, porque eu sei que ela morango ela não comia e ficava pra mim, né? Então, eu sempre fui uma criança muito egoísta com relação à comida, né? Aí, eu não sei, travessura, sei lá, pra não ir pra escola eu ficava enfiando o dedo na garganta e vomitando, não sei. Caraca. Eu tinha uma facilidade muito grande de vomitar, então eu enfiava lá, falava, mãe, tudo. Enfiava o dedo na goela, o que que era? Oi, caiu, repete de novo. É, enfiava o dedo na goela e aconteceu o quê? E vomitava e falava que tava doente, pra não ir pra escola. Ah, tá. Eu não sei, sempre. Acho que eu tô com você, eu sempre fui criado debaixo da saia da mãe. Minha irmã mais velha, um pouco, ela era bem mais sociável e coisa, mas sempre. Sei lá, acho que eu só fui ficar. Só fui começar a fazer merda na adolescência. Ficar um pouco mais revoltado. Mas de É, então, criança. eu acho que é por aí também. De criança, sei lá, eu ficava brincando de bonequinho, ficava assistindo desenho, nunca. Sei lá, nunca me meti em encrenca, a menos quando, sei lá, me fizeram roubar bexiga no supermercado. Esse aí foi os parentes mais velhos lá que eu nem conhecia direito. Porque se foi numa Americanas da vida aí, roubou uma bexiga. É, eles, tipo, eu tava, sei lá, a gente tava no mercado, eles enfiaram bexiga na minha roupa e falaram, sai daqui, sai correndo. Aí eu saí. Ah, mas é isso É aí, um bom porque exemplo, né? Um bom exemplo vem de casa. é por intimidação. Não que, Nossa. eu não queria fazer aquilo. Mas eles eram mais velhos, né? É, eu acho que é travessura também. Eu nunca. Eu pelo menos não lembro nenhuma agora. Então eu vou ficar devendo essa. Fora essas mimadices que eu fazia, eu vou ficar devendo essa pro Rodney aí. Mas eu acho que eu era uma pessoa bem, eu era uma criança bem comportada na maioria do tempo. E a minha mãe sempre me liberou muita coisa, então eu também nunca tinha motivo pra fazer travessura, né? Ela sempre deixava assim, ah, vai fazer tal coisa? Vai, faz. Aí meio que você até desanima. Eu acho, inclusive, eu acho essa educação que minha mãe me deu que eu não sei se funciona, ou se era pelo jeito que eu e minha irmã somos, mas a minha mãe sempre deixava a gente fazer tudo, inclusive faltar na aula, essas coisas. Então eu virei a pessoa que, tipo, ah, não, eu tenho que ir na escola porque senão não vai dar, né? Vou virar um Zé Ruela, então deixa eu ir pra escola. Aí eu ia de vez em quando, né? Eu sempre faltei muito, mas ia bastante. Isso dava bastante porque sabia que senão eu vou morar embaixo da ponte. Então eu sempre, tipo. Ah, minha mãe, ah, quer se drogar? Se droga. Aí eu falei, tá, não quero. Quero ficar jogando videogame. Aí eu ficava jogando videogame. Ah, acho que funcionou. Meu caso foi parecido, tipo, quer se drogar? Quer beber? Falei, tudo bem, mas com o seu dinheiro. Eu falei, não, eu prefiro jogar videogame com o seu dinheiro, tá tudo certo. É, então, exatamente. Ah, É. fala, só, ah, se quer fazer, faz aqui dentro, pelo menos. Tipo, pra você não esconde, sabe? Não vai pra um lugar absurdo, absolutamente ruim, assim, algum lugar perigoso pra você ir. Aí eu sempre fui muito bundão. É, a única proibição na vida minha é não vai ter filho. Essa é a única lei. Essa nunca foi falada pra mim. Acho que nunca senti a necessidade de falar isso pra mim. Mas. Mas só que eu acho que, tipo. Não iam me matar. Não, iam ficar muito putos comigo. Eu ia falar, puta, irresponsabilidade, né? Mas paciência. Mas a gente não tem nem mais idade pra ficar ouvindo isso, né? Agora, tipo, agora já criou tudo, né? Basicamente, já criou, nossa. Enfim, Ai, ai. terminou, João? Agora perguntam. É, terminei. Eu não vou ficar mais remanescente aqui. Não terminou os comentários? Também terminou os comentários. Quem que fez a pergunta? Foi você ou foi Foi o eu? Rodney, foi o Rodney. Ah, a última. Não, Tá, a última foi a última. você. Então agora tem que ser eu. E aí me sacaneia porque eu esqueci qualquer coisa que eu possa perguntar. Deixa eu lembrar. Vai, me ajuda, Jeff. Vamos fazer um brainstorm. Eu não sei, eu achei o assunto mais interessante foi o do Tizar falando que ouviu a gente de coisa. Ah, não sei. Tá, então vou fazer uma pergunta já que é pra ofender. E eu não sei nem Ah. se as pessoas têm memória pra lembrar isso. Então eu posso até morrer, inclusive. Mas qual foi o pior episódio do Nintendo 3 de todos aí? O pessoal escolheu e falou: putz, mas esse episódio aqui, pelo amor de Deus, hoje tá chato. Pode ser pro assunto que você não gosta, pode ser pra um episódio que você falou: nossa, essa discussão tá horrível. Então eu quero ver críticas Posso salvar negativas. um pouquinho? Pode. E também responde em que momento você falou, opa, esse podcast eu quero assinar o feed. Pode ser também. Esse aqui bateu. É. Olha e fala, esse aqui. É. Então, ou um ou outro, ou os dois, vocês que escolhem. Ou um ou outro, se a gente já tiver de um, a gente faz a pergunta de novo. E vai, ou não recicla a pergunta e foda-se. Mas fica a curiosidade aí. A gente tá fazendo levantamento em forma de pergunta. A gente tá malandro aqui. Então é isso, pessoal. Esse foi o karaokê também longo, né? E espero que vocês comentem aí com relação às coisas que estão acontecendo. Vai passar e as coisas vão melhorar, né? É isso, pessoal, e até a próxima.